convicção de culpa que o próprio Caim reconheceu que ele seria ou deveria ser perseguido e morto. Mas Deus disse que quem matasse a Caim seria vingado 7 vezes. Posteriormente, nós vimos que na linhagem de Caim, um homem chamado Lameque matou 2 pessoas. E ele reivindicou para si o mesmo direito de não ser punido, ou o direito de não ser punido. Caim não tinha este direito, mas Deus o livrou da morte. A pena de morte não havia sido estabelecida ainda na terra. Mas como Lameque matou 2 e reivindicou o direito de não ser punido, aqui nós temos, nessas páginas iniciais das Escrituras Sagradas, somente amostras da violência que estava crescendo. Certamente muitos outros homicídios aconteceram. A violência era grande na terra, por isso aconteceu o dilúvio. A pena de morte foi estabelecida por Deus como um meio de conter a violência na terra. O homem, uma vez caído, separado de Deus, das mais diversas formas, ele atenta contra a vida. Ele atenta, inclusive, contra a vida do seu semelhante. A violência assustadora no período pré-diluviano foi certamente uma das causas do imediato estabelecimento da pena de morte neste novo período após o dilúvio. Nós temos enfatizado que a Igreja está na Terra desde o princípio da história humana. Mesmo após haver o homem caído, Deus mesmo foi o primeiro a anunciar o Evangelho e estabeleceu a Igreja. Não é competência da Igreja praticar a pena de morte. Mas nessas primeiras páginas do livro de Gênesis, quando do estabelecimento da pena de morte, nós estamos vendo o princípio da instituição do Estado. O Estado é também uma instituição divina. E a pena de morte era competência do Estado. Mas temos dito que a Igreja precede o Estado. Na nova terra, após o dilúvio, a Igreja foi primeiro estabelecida, quando Noé e sua família cultuaram a Deus, conforme já temos visto em Gênesis capítulo 8, verso 20 até ao final. A família tem relações com a Igreja, portanto, muito antes de ter relações com o Estado. Há muitos em nossos dias advogando a relação primária entre a família e o Estado, mas a família e Igreja estão relacionados antes de família e Estado. A Igreja é a santa semente, é o povo de Deus constituído por famílias. O povo arrependido e regenerado, que está vivendo numa terra amaldiçoada e separada de Deus por causa do pecado, mas que se empenha por cumprir o propósito divino com a criação, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O Estado tem como objetivo conter a corrupção e a violência que está no coração do homem. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 11. Palavras que explicam a causa do dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Por isso aconteceu o dilúvio. E por isso, como medida preventiva, porque Deus havia prometido não mais destruir toda a terra num dilúvio, Deus estabeleceu a pena de morte, instituiu o Estado como uma forma de conter a maldade e a violência do homem. Capítulo 6, verso 5. O Estado é necessário, o Estado é importante para conter a corrupção e a violência, seja por medidas preventivas, seja por medidas punitivas. Por quê? Capítulo 5 do verso 6, versículo 5 do verso 6, do capítulo 6 de Gênesis. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Não é só a semente santa que cresce na terra, a semente da serpente que promove a corrupção e a violência também cresce. Hoje nós queremos considerar a respeito das lições deixadas pela primitiva igreja pós-diluviana. Em primeiro lugar, nós sabemos que a família é importantíssima. Em segundo lugar, nós tomamos conhecimento de que a cidade é sedutora. E em terceiro lugar, nós aprendemos que a linguagem é um perigo. A primeira lição deixada pela pequena história da primitiva igreja pós-diluviana nos ensina, portanto, em primeiro lugar, que a família é importantíssima. Deus destruiu toda a humanidade. Somente manteve uma família. E a partir desta família, ele recomeçou, não somente a humanidade, mas especialmente a semente santa, a sua igreja, o seu povo. A família é geradora de filhos de Deus. No princípio, Deus criou o homem e o fez à sua imagem e semelhança, sua perfeita imagem e semelhança. Não um Deus, ainda que um Deus menor, nada disso. Um homem, criatura de Deus, mas perfeita imagem e semelhança de Deus. Com plenas habilidades de comunicar-se com Deus, de servir a Deus, de glorificar a Deus e de desfrutar da presença e da comunhão com Deus. O pecado desvirtuou, destruiu esta perfeita imagem e semelhança. O Evangelho restaura no homem a imagem e semelhança de Deus. A obra redentiva que Deus realiza na terra tem este objetivo. E a família tem um importante papel a cumprir. A família cristã, a família da igreja é geradora de filhos de Deus. Será que os casais, no começo de sua vida conjugal, pensam assim? Será que eles estão conscientes de que eles estão se unindo para não simplesmente gerar homens e mulheres, mas para gerar filhos de Deus? Este é o propósito da família cristã. da família que pertence à igreja de Deus, ao povo de Deus, gerar filhos, não somente gerar filhos, mas gerar filhos de Deus. A igreja pode começar até com uma família. Ela começa com algumas famílias. A igreja cresce por evangelização, pela proclamação do evangelho. Pessoas que estão fora da igreja conhecem a respeito da obra redentiva de Deus em Cristo Jesus e passam a fazer parte com suas famílias da igreja. Mas a igreja também cresce por sua fertilidade. Casais crentes geram filhos, filhos de Deus, e assim também promovem o crescimento da igreja. Não precisamos artificialmente dividir a igreja em células, como é moda em nossos dias, porque a igreja já está realmente constituída de células. A igreja é constituída de famílias. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, desde as primeiras páginas do Antigo Testamento até as últimas páginas do Novo Testamento, nós verificamos a importância da família na constituição da igreja. A igreja não é somente constituída de indivíduos, é constituída de famílias. No dia de Pentecostes, quando os judeus reunidos em Jerusalém viram o fenômeno que acompanhou a descida do Espírito Santo e perguntaram o que aquilo significava, o apóstolo Paulo falou que aquilo era o cumprimento da promessa do Antigo Testamento, do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E naquele mesmo contexto o apóstolo Paulo disse: isto é para vós e para os vossos filhos e para todos quantos o Senhor chamar. A igreja é constituída de famílias. As famílias têm um importante papel a desempenhar na igreja, para promover o crescimento da igreja, tanto no que se refere à evangelização, porque as famílias desempenham um importante papel de manutenção do bom testemunho da igreja na sociedade. Mas as famílias contribuem para o crescimento da igreja também, gerando filhos de Deus. O casamento, na perspectiva bíblica, na perspectiva cristã, não é somente um meio para legitimar a relação sexual entre um homem e uma mulher, mas, infelizmente, para muitos cristãos em nossos dias, o casamento na prática tem sido mais um meio de legalizar a relação sexual entre um homem e uma mulher. O casamento é principalmente um modo de constituir famílias, que são extremamente importantes para o propósito de Deus. É um meio de constituir famílias para servir a Deus, para adorar a Deus e para desfrutar da comunhão e da bondade de Deus. Pelo casamento são formados casais. Quando Deus fez a mulher, antes ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Idônea para quê? Ora, idônea para cumprir o papel de conduzir toda a criação ao seu grande propósito, que é glorificar a Deus. A mulher é a auxiliadora do homem no cumprimento deste grande desígnio. Mas o casamento também tem como objetivo produzir, gerar filhos, filhos de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, verso 28, está escrito: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Neste segundo grande recomeço após o dilúvio, Deus deu o mesmo mandamento. Capítulo 9, verso 1 de Gênesis. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A família, antes de ser importante para o Estado, e é realmente importante para o Estado, é lamentável que o Estado em nossos dias não esteja considerando a família tão importante quanto verdadeiramente é. É pena que o Estado em nossos dias esteja cooperando para a separação de casais, ao invés de estimular a união dos casais. É pena que o Estado não esteja mais considerando a importância da família. Mas a família é, sem dúvida, vital para a Igreja. É no seio da família que se pratica, é no seio da família, em primeiro lugar, que se pratica o amor, a educação e a disciplina. Conforme vemos, por exemplo, em Efésios capítulo 5, verso 22 até o verso 4 do capítulo 6, passagem em que o apóstolo Paulo focaliza a família e fala da importância do amor, da prática do amor, da instrução na palavra de Deus e da disciplina em obediência à palavra de Deus. É no seio da família que valores são guardados e transmitidos. Não somente para o Estado, mas especialmente para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. No Salmo capítulo 78, Salmo capítulo 78, do verso 3 ao verso 7, está escrito: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez o referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Cuidado! Cuidado com as forças destruidoras da família. Cuidado, como vimos no domingo anterior, com o casamento misto. Cuidado com o mau relacionamento conjugal. O mau relacionamento conjugal, uma vez estabelecido, destrói a família. Cuidado com a infidelidade conjugal, até mesmo no pensamento. Cuidado com a onda de divórcio que assustadoramente cada vez mais cresce na própria Igreja cristã em nossos dias. Cuidado com o relacionamento sexual sem o casamento. Cuidado com a tendência da nossa época de mudança de conceito, do conceito básico do casamento entre um homem e uma mulher. Cuidado com o aborto. Cuidado, portanto, com todas as tendências, com todas as forças que caracterizam em nosso tempo a luta contra a família, a tentativa satânica de destruir a família. A segunda lição que aprendemos pelo contexto vivido pela Igreja, pela primitiva Igreja pós-diluviana, é que a cidade é sedutora. É interessante observar, nesses primeiros capítulos de Gênesis, que as primeiras cidades foram fundadas pelas descendências desobedientes a Deus. Pela descendência, por exemplo, de Caim. A santa semente, ela confia na palavra do Senhor. Ela procura obedecer o mandamento do Senhor. Crescer e multiplicar e encher a terra. Mandamento que foi dado no princípio da criação. Mandamento que foi dado após o dilúvio. Mas a semente da serpente prefere o ajuntamento dos homens. Prefere ajuntar a força humana, que muito bem se expressa na cidade. Como, por exemplo, na cidade chamada Babel. No ajuntamento de pessoas que intentou construir uma elevada torre, ali se estabelecer e construir uma grande fortaleza. A santa semente, por outro lado, tem habitado também nas cidades. Mas a santa semente é a luz da cidade. Como vemos em Mateus capítulo 5, do verso 14 até o verso 16. Mateus capítulo 5, verso 14 até o verso 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. A santa semente prioriza a família, a igreja, o serviço de Deus, a comunhão com Deus, a obediência a Deus. Confia em Deus. A semente da serpente confia na força do homem, no ajuntamento do homem, no poder do homem. A semente da serpente estabelece Babéis e Babilônias. A santa semente, o povo de Deus, estabelece a Jerusalém espiritual, que se espalha por toda a terra, que enche toda a terra. Em toda a Escritura Sagrada, nós vamos ver esse contínuo contraste entre a santa semente e a semente da serpente. Entre a cidade santa e Babilônia. Em Apocalipse, capítulo 18, nós encontramos uma referência à Babilônia. Aqui uma cidade simbólica que representa o desenvolvimento da semente da serpente. O clímax do desenvolvimento da semente da serpente nos dias que precederão imediatamente a volta de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 18, do verso 21 em diante. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E voz de harpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais se ouvirá em ti, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Irmãos, Babilônia começou lá no Éden, quando o homem pecou. Babilônia teve um outro ponto importante em seu desenvolvimento, quando Caim, havendo matado a seu irmão Abel, que cultuou a Deus em espírito e em verdade, começou uma linhagem de desobedientes a Deus. Babilônia foi estabelecida quando, por exemplo, intentaram construir aquela cidade com aquela grande torre, num tempo em que ainda só havia uma linguagem na terra. Babilônia foi estabelecida no grande império egípcio do passado, no grande império chamado babilônico, no grande império assírio, no grande império romano, e Babilônia existe até hoje, e existirá até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele destruirá finalmente Babilônia. Mas encontramos também em Apocalipse a referência à contraparte, ao contraponto de Babilônia, a Jerusalém celestial, a Jerusalém espiritual, que é a semente santa, o povo de Deus. Apocalipse, capítulo 9, capítulo 20, Apocalipse, capítulo 20, verso 9. Esta passagem lemos em mensagens anteriores e a leremos novamente. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Os irmãos estão lembrados da leitura deste texto. Satanás, sendo solto, seduzirá todas as nações da terra que agirão intentando destruir o acampamento dos santos, ou seja, a cidade querida. O que é isto? A igreja do Senhor Jesus Cristo, a semente santa. Mas o Senhor não permitirá que isto aconteça. Vejamos no capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Como temos enfatizado, apesar de perseguida, atacada, às vezes aparentemente extremamente diminuída, a igreja do Senhor Jesus Cristo será sempre vitoriosa. A santa semente vive na cidade. A Jerusalém espiritual ainda está vivendo na terra juntamente com Babilônia. Vivemos no meio de uma cultura a mais sensual e mais sofisticada cultura de todos os tempos. Precisamos estar atentos a este fato, irmãos. Isto torna a nossa situação extremamente delicada, porque nós estamos vivendo, sem dúvida, na mais sensual e sofisticada cultura de todos os tempos. A presente cultura tem seus paralelos na Roma antiga, tem seu paralelo em Babilônia, porém, sem dúvida, nós estamos vivendo num momento muito especial na história da humanidade. Nós vivemos numa cultura extremamente sensual, voltada para a satisfação dos sentidos, dos desejos, dos confortos e dos interesses do ser humano. Essa cultura é altamente sedutora. Babilônia é, antes de perseguidora da igreja, sedutora de todo mundo e tenta seduzir a própria igreja. Mas esta cultura sedutora é também totalmente enganadora, pois esta sensualidade destrói a cidade. Esta sensualidade destrói a pessoa, destrói a família e pode até enfraquecer duramente, terrivelmente a igreja, se ela se deixa seduzir. Abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias. Oséias capítulo 4. Livro do profeta Oséias. Esta passagem fala de um tempo em que o povo de Deus se viu profundamente seduzido e enganado por Babilônia. Oséias, capítulo 4, verso 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Agora, do verso 6 ao verso 14. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante do teu Deus. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, enganaram, abandonaram o seu Deus. Também no capítulo 5, verso 2, está escrito: na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei todos eles. Esta passagem nos mostra o quanto a sensualidade destrói a cidade, a sociedade, a pessoa, a família e a igreja. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos que, além do perigo que a cidade, que a sociedade representa para a igreja, nós encontramos um terceiro perigo, que é um segundo perigo, que é a linguagem. A linguagem é o mais básico meio de comunicação. A imagem é muito poderosa. A imagem pode seduzir e estimular ao erro. Mas a linguagem convence. A linguagem faz mais do que a imagem. A imagem seduz e estimula, mas a linguagem convence. Seja por argumentos verdadeiros, seja por argumentos falsos. A linguagem, como qualquer outro meio de comunicação, embora ela seja o principal meio de comunicação, ela é um bem que é instrumentalizado principalmente para o mal, desde que o homem escolheu conhecer o mal e se tornou escravo do mal e do pecado. Portanto, cuidado, cuidado com a escola, especialmente em nossos dias, cuidado com a música, cuidado com o cinema, com o teatro, com a televisão, cuidado com a literatura, porque todos estes são veículos de linguagem também, e têm promovido radicais mudanças de valores em nossa sociedade. E a própria igreja tem sido profundamente afetada. A linguagem pode ser instrumento eficaz de destruição. Satanás usou a linguagem para promover a queda do homem. A linguagem produziu a corrupção motivadora do dilúvio. Naquele tempo havia uma única linguagem na terra. Era fácil a comunicação entre as pessoas, como ainda hoje não é fácil, apesar de todos os recursos que temos em nossos dias. Mas é verdade que a multiplicação, o avanço dos recursos da comunicação em nossos dias, tem como que feito um esforço contrário à ação de Deus, à ação soberana de Deus, para confundir a linguagem e espalhar a humanidade sobre a terra. Os altos recursos de comunicação hoje existentes ajuntam a humanidade novamente, tornam fácil a comunicação. E como sempre, infelizmente, depois que o homem se tornou conhecedor do mal e escravo do mal, os instrumentos de comunicação se prestam excessivamente para a comunicação do que é mal. A igreja precisa ser absolutamente criteriosa e radical quanto aos meios de comunicação, seja na defesa, seja no ataque. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 2, versos 4 e 8, ele adverte a igreja no sentido de que ela seja cuidadosa em relação à linguagem, ao poder da linguagem na cidade, na sociedade, no mundo. Capítulo 2, versos 4 e 8. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Verso 8. Cuidado, ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Mas também a palavra de Deus nos estimula a usar os meios de comunicação, especialmente a linguagem, para atacar as fortalezas de Satanás, para levar o Evangelho ao mundo. 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao verso 5, está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Cristo, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Portanto, para nos defendermos das sutilezas de Satanás e para levarmos luz àqueles que ainda estão no império das trevas, é preciso que nosso coração e nossa mente estejam plenamente orientados, governados pelo conhecimento da palavra de Deus. Concluindo, irmãos, valorizemos a família, conforme a Escritura Sagrada nos orienta a fazê-lo. Vejamos a família da perspectiva da Escritura Sagrada, não da perspectiva das ciências modernas, mas da perspectiva da Escritura Sagrada. Oremos pelo Estado, apoiemos o Estado, mas manifestemos ao Estado constantemente o seu dever, a razão pela qual foi instituído por Deus, para conter o crescimento da corrupção e da violência, a fim de que se possa cumprir melhor na terra o desígnio divino para a criação. E mantenhamos a pureza doutrinária e prática da Igreja. Mantenhamos-nos puros doutrinária e praticamente. Mantenhamos a família pura pela sã doutrina, pela prática desta doutrina. Mantenhamos a Igreja pura pelo zelo para com a doutrina e prática da Igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.